eu sei o valor do óleo que tem no vaso. Vim trazer minha dor, minha adoração. Vim trazer meus dilemas, minha contrição. Decidi te encontrar. Estou levando vaso. Decidi quebrar pra me refazer.